foi na hora. Começou depois do fim, sem mesmo eu saber. Alguma coisa nunca mais saiu de mim quando eu perdi você. Prisioneiro do que eu nunca mais senti em alguém, outro lugar. Sozinho, sem poder fugir, querendo não dormir pra não sonhar. Desejo é muito mais que amor. Um beijo à toa dá calor. Você então me deixou o coração sem sentidos. Você foi muito mais que eu. Ficou em mim e disse adeus. Quando a luz apagou, estava tudo perdido dentro de mim. Dentro de mim. Alguma coisa nunca mais saiu de mim quando eu perdi você. Prisioneiro do que eu nunca mais senti em alguém, outro lugar. Sozinho, sem poder fugir, querendo não dormir pra não sonhar. Desejo é muito mais que amor. Um beijo à toa dá calor. Você então me deixou o coração sem sentido. Você foi muito mais que eu. Ficou em mim e disse adeus. Quando a luz apagou, estava tudo perdido dentro de mim. Beijo à toa dá muito calor, mas quando a luz apagou, estava tudo perdido. Não foi na hora, começou depois do fim, sem mesmo eu saber.